26 de junho, terça-feira. Ainda anteontem, quem viu o Fantástico da Rede Globo teve uma impressão arrasadora do que vai acontecendo no Brasil em matéria do respeito às leis. Eu já disse muitas vezes e ali apenas se confirmou. Nós somos o país que mais leis possui no mundo e onde menos elas são respeitadas. Calcula-se por baixo que existam cerca de 100 mil leis no Brasil, com mais ou menos 2 milhões de artigos e parágrafos e itens, e quase ninguém sequer conhece nem 10% desses textos e, conhecendo, já não respeita, quanto mais sem conhecê-los. Eu digo estas coisas porque os vendedores que ocupam irregularmente logradouros públicos foram beneficiados com um mandado de segurança. Temos que respeitar a decisão judicial. Então, o jeitinho brasileiro funcionou. Adia-se a desocupação das praças por tempo indeterminado, sabe Deus até quando. Ainda é uma liminar que pode ser posta abaixo pelo Tribunal de Justiça. Mas como nós estamos no Brasil, é bom que nos preparemos para qualquer eventualidade. Meus amigos, isto é muito sério, porque a lei orgânica mal nascida já está sendo violentamente desrespeitada. Um prazo que se esgotaria 5 de julho é esticado, prorroga-se, sabe-se lá até quando, e todo o texto da lei orgânica fica sob ameaça. Porque se algum dos dispositivos não agradar a alguém ou a algum grupo, principalmente quando é um grupo que tem poder econômico, há essa possibilidade de um mandado de segurança, de uma decisão judicial e tudo fica na estaca zero. Eu não sei como é que os vereadores vão agir, mas me parece que vão procurar também os seus caminhos, também recorrendo à justiça, para ver se será cumprida a determinação das disposições transitórias que exige até o dia 5 de julho vindouro a desocupação de praças, de ruas, de prédios públicos que estejam irregularmente utilizados. Então, uma decisão como esta, ainda que se acate, porque é uma resolução judicial, beneficia um grupinho. Os logradouros públicos são de todo mundo, nunca é demais dizer isto. Nós lamentamos profundamente que centenas de pais de famílias estejam ameaçados de ficar sem lugar, local de trabalho. Então, compete ao Poder Executivo arrumar onde se alojarem esses pobres que estão sob risco de despejo. Isso já devia ter sido feito, mas como, infelizmente, isto é Brasil, fica tudo para a última hora, porque também, infelizmente, mais uma vez, aconteceu um jeitinho brasileiro, a lei orgânica foi estuprada, foi violentada e as consequências poderão ser muito graves, porque um precedente foi aberto, aconteceu o primeiro mandado de segurança e isso pode simplesmente provocar uma enxurrada de decisões judiciais contra a lei orgânica do município de Santarém. E não é à toa que nós estamos no país onde mais leis existem e onde mais se desrespeitam as ditas cujas. Boa tarde.